viver se tornar heróico. Mas é que você é somente um reco. Todos têm o mesmo corte de cabelo e o mesmo selo com que cuidam desse mesmo uniforme. Seus grandes coturnos são única exclusivamente pra marchar. No seu uniforme você tem que sangrar até morrer. Seus sentimentos, e vamos a mais um acampamento. Passa dias e noites sem comida. Verde e amarela, sua vida. Vocês todos cumprem pena de um ano por serem brasileiros maiores de 18 e trabalharão como forçados por não terem escapado das forças armadas. Terem escapado das forças armadas.